Eu sempre imagino e penso em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Eu oro a Deus e creio em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Todas as noites no escuro imagino e penso. Não entendo, não entendo. Tudo de novo também. Tudo de novo imagino e penso. Não entendo, não entendo. Ainda existe esperança, eu sei. Saudade que invade minha alma me traz lembranças e emoções. Lembranças tão lindas e belas guardadas em nossos corações. Tempo de infância, eu sei, é verdade, não volta mais. Tempo que passou, eu, você e nossos pais. Família formada na nossa casa, lá fora brincando na rua. Do que aconteceu, irmão, não tivemos culpa. Nesse caso, motivo a vontade de Deus, nem sei como explicar. Erguer a cabeça, seguir em frente, tudo vai mudar. Talvez foi isso que faltou. Amor e paciência, solidão, saudade e dor restaram como consequência. Aprendi com a vida distante de ti, quanto sofrimento. Cadê você do meu lado, a nossa força, o nosso sustento? Tua palavra sincera, um adianto, um incentivo. Apoio, coragem assim, se mostrando sempre amigo. A distância não vai apagar o que sinto por você. Consideração e orgulho, isso sempre eu vou ter, pode crer. Eu sempre imagino e penso em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Eu oro a Deus e creio em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Todas as noites no escuro imagino e penso. Não entendo, não entendo. Tudo de novo também. Tudo de novo imagino e penso. Não entendo, não entendo. Ainda existe esperança, eu sei. Antes de morrer, meu coração para de bater. Saiba que amo você, nunca quis te ver sofrer. Perdão por tudo que fiz, se de repente te magoou. Eu tive um encontro com Deus e tudo se transformou. A bênção de Deus para mim e com você quero dividir. E logo, em breve, quero te ver sorrir. Fé em Deus e muita coragem que a vida continua. O verdadeiro homem não desiste, sempre luta. Quero te ver bem, com saúde e alegria. Fazendo o que é certo e cuidando da sua família. Vontade que o tempo voltasse, impossível. Quando lembro que tudo é passado, lá se vai o meu sorriso. Erguer a cabeça, seguir em frente, sempre pensando em nós. Primeiramente com Deus que nunca nos deixou a sós. Me orgulho por tudo que tenho, meu irmão, um amigo sincero. Um dia estaremos em paz, logo, logo, espero. Seus valores se mostram mais fortes diante daquilo que a gente passou. Atitude de vida que muda o que a gente nunca esperou. Nunca é tarde pra um recomeço. Reconhecer a verdade, sonhar, acreditar, esperar a liberdade. Eu sempre imagino e penso em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Eu oro a Deus e creio em você estando bem. A vida é difícil, eu sei. Todas as noites no escuro imagino e penso. Não entendo, não entendo. Tudo de novo também. Tudo de novo imagino e penso. Não entendo, não entendo. Ainda existe esperança, eu sei. Todas as noites no escuro imagino e penso. Não entendo, não entendo. Tudo de novo também. Tudo de novo imagino e penso. Não entendo, não entendo. Ainda existe esperança, eu sei.